Horóscopo com João Dudu. Agora as previsões para o seu signo durante esta semana. Previsões agora para você que é de Áries. Persistência é a palavra-chave do seu momento. Água mole em pedra dura, tanto bate até que evapora. Previsões agora para você que, assim como eu e o Marcola, é de Touro. Pare de deixar as coisas para depois. De preferência, deixa tudo para lá. Nem passa mal. Previsões agora para você que é de Gêmeos. Momentos intensos ao lado do parceiro. Se for solteira, utilize bem os dedos. Louca! Agora, novidade nos seus signos durante esta semana. Temos agora também a colaboração do pai charuto de Xoxóssi, dando as dicas de simpatias para você. Pai charuto de Xoxóssi, muitas pessoas querem saber uma simpatia para emagrecer. Diga-me alguma boa. Olha, essa simpatia é muito simples. Você põe a simpatia do cadeado no mel. Você põe um cadeado e um prato de mel da noite pro dia. Deixa amanhecer, né? O cadeado no prato de mel. Aí você pega um cadeado, tranca a geladeira e cria vergonha na cara. Daqui a pouco, mais horóscopo pra você.